Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês devem ter encontrado aí um texto para a aula de hoje, com o título Provisório de Em Busca da Unidade da Filosofia, que é um capítulo do livro Introdução ao Método Filosófico que eu estou escrevendo, mais ou menos com base na transcrição das aulas do curso com esse que foi dado com esse nome. Mas não é uma revisão da aula, é um livro novo que eu estou escrevendo vagamente inspirado nas aulas. Na verdade, a simples correção das transcrições não é satisfatória de maneira alguma. E fica faltando muita coisa que na hora você na exposição oral você não lembra, mas que está, de certo modo, subentendido no que eu estou falando. Muitas vezes tem frases que parecem assim, muito genéricas, mas que se referem a coisas muito específicas. E não é que se refere, alude a situações muito específicas que depois no texto tem que ser trocado em miúdos, explicar exatamente do que eu estou falando e dar toda a documentação. Também eu garanto para vocês que nada foi dito nesse discurso, que seja apenas, vamos dizer, um improviso genérico, tudo ali tem fundamento e pode ser documentado. Mas para isso é preciso realmente reescrever cada curso do começo até o fim, o que é o que eu pretendo que me mantenha ocupado durante esse ano e talvez alguns anos pela frente. Eu acho que eu tenho a obrigação de terminar essas coisas. Terminar não, mas tem que fazer isso até o limite do que for possível, né? Então, eu vou ler e comentar esse texto. E daí vocês têm. Eu acho que alguns textos, alguns trechos desse livro eu já li aqui, não sei. Trechos anteriores. Mas, de qualquer modo, esse tema também se encaixa dentro do assunto da zetologia, né? Tem muito que ver e pode ser usado, então, nesse sentido também. O problema que eu discuto nesse livro são dois, né? Primeiro, o que é filosofia? Uma característica da filosofia é que ela é a única disciplina que se define a si mesma. E, apesar dessa ser uma das suas incumbências fundamentais, ela não a realizou até hoje. Quer dizer, toda hora o conceito de filosofia é recolocado em questão, por um motivo muito simples. Existem inúmeras coisas que podem fazer com o nome de filosofia e novas coisas estão sendo inventadas a cada momento, de modo que você criar um conceito que abarque tudo isso e que circunscreva o seu objeto de maneira clara e definitiva se torna uma coisa quase impossível. E nós vamos ver aqui nesse texto algumas das causas disso aí. E como, de certo modo, remediar a situação para ajudar os recém-chegados. É claro que ninguém chega num curso de filosofia sem saber alguma coisa além da palavra filosofia. Quer dizer, ele tem alguma ideia do que é, do que ele pensa que seja filosofia. E essa ideia, geralmente, é claro, é de uma atividade intelectual que se desenvolve, sobretudo, no meio universitário e com algum suporte editorial e algum suporte na mídia. Isso. Mas aí nós temos uma situação paradoxal, porque este conceito inicial ele serve para qualquer disciplina que seja. Se você perguntar o que é economia, eu digo, bom, economia também é uma atividade intelectual que se desenvolve sobretudo nas universidades, com suporte editorial e na mídia. O que é a medicina? A mesma coisa, etc. Só que essas várias disciplinas, além delas terem esta imagem genérica, elas têm uma definição mais precisa do seu objeto, né? De modo que a imagem que o principiante traz quando ele entra num curso de filosofia, ou vai assistir uma conferência sobre filosofia, ela serve para qualquer disciplina, com a diferença de que, a respeito dessas disciplinas, ele sabe mais alguma coisa referente à substância ou objeto de que essa disciplina trata. E da filosofia, não, ele sabe somente a parte genérica. É isso. Então, é claro que aí você tem uma confusão inicial, que, na verdade, a mídia ajuda a propagar a confusão, tá certo? Na medida em que toda hora transmitem entrevistas, falas de novos filósofos, e com isso a imagem vai se dissolvendo cada vez mais. Então, eu achei que era preciso retomar o conceito de filosofia desde a sua base, desde o seu centro, desde aquilo que fosse, que atendesse ao critério aristotélico das definições, quer dizer, a definição tem que abarcar todo o seu objeto e nada fora do objeto, quer dizer, ela tem que abarcá-lo e distingui-lo. Não é isso? E o fato é que nenhum conceito de filosofia que circula na praça atende a esse requisito. Alguns, por exemplo, alguns livros de introdução, como as famosas lições preliminares de filosofia do Manuel Garcia Morente, que é muito famoso no mundo inteiro e na minha época foi lido por um bocado de gente, eu não sei se é lido ainda, mas marcou uma época. Ele já começa dizendo que é impossível você conceituar a filosofia de início. Você tem que chegar a um conceito de filosofia através do exercício da própria filosofia. Bom, isso em parte é verdade, mas se ele já chegou, o que impediria ele de dar esse conceito logo no começo, mesmo advertindo que esse conceito não será plenamente compreendido de início, mas o seu sentido pleno só se revelará no fim da coisa. Mas muitos outros livros discutem esse problema. Tem um livro do Wilhelm Dilthey, A Essência da Filosofia, livro do Max Scherer. Todos eles problematizam, de algum modo, o conceito de filosofia. Então eu decidi fazer um estudo que chegasse ao seguinte: qual é aquele mínimo sem o qual você não pode dizer que o sujeito é um filósofo? E que, se atendido, ele será um filósofo, por mais que as suas atividades, os seus escritos, as suas ideias sejam diferentes das dos outros. Tá certo? Esse mínimo tem de existir, porque nós continuamos usando a mesma palavra filosofia, e de algum modo, quando as pessoas ouvem falar disso, elas vagamente sabem do que se trata. Então, o objeto é reconhecível, ainda que a sua essência, entre aspas, seja difícil de enunciar. Quer dizer, é mais um problema de enunciado do que um problema da substância mesmo, né? Então, em vista disso, é que eu criei essa introdução ao método filosófico, que divide em duas partes: o primeiro, o conceito de filosofia. E segundo, o que é o método filosófico? Quer dizer, o que é a filosofia e o que os filósofos realmente fazem? O que o sujeito tem de fazer para ele ser um filósofo? E se ele estiver fazendo outra coisa, então não é um filósofo ainda que pareça. Então, eu vou ler e comentar esse texto aqui. Em duas páginas, que já citei muitas vezes nas minhas aulas, o historiador Wolfgang Stegmüller resume com brilhantismo o processo de fragmentação do campo filosófico ao longo dos dois últimos séculos. São quatro etapas. Num primeiro momento, diz ele, há uma diversidade de opiniões invencível e irredutível. Muito bem, a diversidade de opiniões é uma coisa que tem sido ponto de partida de muitas investigações filosóficas desde o tempo de Platão e Aristóteles. E os próprios diálogos platônicos seriam impossíveis se não existisse uma diversidade de opiniões. Mas, quer dizer, a diversidade de opiniões é, vamos dizer, um pressuposto, assim dizer, da investigação filosófica. Existe investigação filosófica porque existe diversidade de opiniões. Se todo mundo concordasse, não seria uma investigação filosófica. Por quê? Porque a teologia se distingue da filosofia, porque ela parte, vamos dizer, de um corpo de textos que tem o valor dogmático, quer dizer, aquilo é admitido como verdade preliminarmente por todos. E daí podem seguir diferentes interpretações, mas você tem a base, o centro da coisa já está garantido de uma vez por todas e não há discussão a respeito. E na filosofia, evidentemente, a situação não é essa. Você não tem essa base comum, você tem vários pontos de partida diferentes, inclusive vamos dizer, com interesses intelectuais diferentes. Se você vê, por exemplo, os chamados filósofos pré-socráticos, eles estavam interessados sobretudo em fenômenos da natureza, e de repente aparece Sócrates, cujo interesse é eminentemente a sociedade humana. Então, eles estão fazendo perguntas diferentes, obviamente obtendo respostas diferentes, mas sempre deve haver a possibilidade de um confronto, de uma comparação. Então, esta diversidade de opiniões, essa logomaquia, como se diz, quer dizer, é a luta entre vários discursos, ela é, de certo modo, um pressuposto da filosofia. Isso sempre existiu. Porém, o Steigmüller está pegando aqui a sua narrativa a partir do século XIX, onde, então, esta diversidade de opiniões tinha se tornado, vamos dizer, um fato irredutível. Quer dizer, não é possível mais confrontá-las no esforço dialético e chegar a uma conclusão que seja aceita por todos. No entanto, diz ele, resta a relação de discussão baseada na esperança de um futuro acordo possível. Quer dizer, a discussão filosófica prosseguia, ainda que se reconhecesse que havia chegado, vamos dizer, a um ponto onde as várias opiniões eram irredutíveis, elas já não podiam mais ser conciliadas de algum modo. Por exemplo, você pegar qual seria uma conciliação entre idealismo e materialismo, por exemplo, é difícil você. Bom, tentou-se, vários tentaram, né? Mas esta era a situação, vamos dizer, no século XIX. A situação já se torna pior quando a base que se tomou como ponto de partida, os métodos de pensamento, forem totalmente divergentes. Então, pode-se chegar a um ponto em que já não é mais possível nenhuma discussão. Os argumentos e contra-argumentos parecem cair no vazio, diz ele. Não obstante a inexistência da possibilidade mesmo, não obstante a inexistência da possibilidade mesmo de um acordo, resta, no entanto, a relação de comunicação. Cada filósofo conhece e entende o que os outros estão fazendo. Mas logo a relação de comunicação cessa de existir. Um não consegue atribuir nenhum sentido àquilo que o outro afirma. Subsiste, você vê, quando a escola analítica começa, com Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, que depois tomou outra direção, um dos seus pontos básicos é que muitas das afirmações filosóficas, não é que elas estão erradas, elas não fazem sentido. São afirmações que ou são tautológicas, ou são vazias de sentido. Então, existe toda uma escola filosófica cujo ponto de partida é a negação de sentido àquilo que as outras escolas filosóficas estão fazendo. Então, já não é. Se o que o outro está fazendo não tem sentido, não é possível uma discussão. Quer dizer, ou você toma uma direção ou toma outra. Subsiste, no entanto, uma relação intencional. Cada um não entende o que o outro quer dizer, mas continua acreditando que ele também, de algum modo, busca o conhecimento e a verdade. Por fim, até a relação intencional desaparece. Um não apenas não entende o que o outro diz, mas a própria atividade que esse desempenha e à qual dá o nome de filosofia, lhe parece desprovida de sentido. Atinge o estado da ausência total de comunicação. Então, essas quatro etapas descritas pelo Wolfgang Steigmüller. Até que ponto essa descrição corresponde aos fatos? É algo que você pode conferir imaginando um debate entre um marxista-leninista, um aristotélico tomista, um desconstrucionista e um transhumanista. Existem ainda filósofos representantes dessas quatro tendências, se você juntar, vamos conversar sobre o quê? No entanto, houve algumas tentativas memoráveis de reduzir o caos filosófico a um debate internacional organizado, do qual deveria emergir algo como um corpo de conclusões universalmente válidas. Quer dizer, estamos no outro extremo. Por um lado, vimos um caos inabarcável, irredutível, onde nem mesmo um diálogo é viável. Mas, ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, havia escolas de pensamento que propunham a transformação da filosofia naquilo que Husserl chamou uma ciência estrita, quer dizer, você dá uma estrutura científica à filosofia e o diálogo filosófico se torna algo similar ao que é o debate nas demais ciências, onde, vamos dizer, se produzem resultados acumulativos, resultados que são reconhecidos como universalmente válidos e que são ponto de partida para novas investigações e novas descobertas. A mais notável foi a de Edmund Husserl com seu projeto de filosofia como ciência estrita. Ele acreditava que, usando os critérios da sua lógica pura e do seu método fenomenológico, seria possível arregimentar os filósofos numa comunidade científica habilitada a produzir conhecimento acumulativo, como fazem as ciências matemáticas e naturais, transmitindo de geração em geração o patrimônio já que a própria escola fenomenológica acabou se fragmentando em orientações diversas e mutuamente incompatíveis. Porém, ainda mais ambicioso foi o projeto do nosso Mário Ferreira dos Santos. Ele acreditava que, ao longo da história, não apenas os filósofos haviam alcançado muitas conclusões válidas e definitivas, mas elas formavam por si mesmas um sistema, uma espécie de unidade transcendente das filosofias, que podia ser expressa numa hierarquia de proposições. Então ele chamava isso as positividades conquistadas pela filosofia ao longo do tempo. Ele disse: se você fizer a lista, você verá que não é somente uma lista, mas que tem entre elas uma hierarquia, um sistema, uma coerência interna. Então existe uma espécie de metafilosofia que pode ser expressa, vamos dizer, verbalmente. Ele chamava essa unidade, ou metalinguagem de todas as filosofias, a matesis megiste, ensinamento supremo, pegando um termo pitagórico, e chegou a redigir com brilho incomum várias vastas parcelas desse sistema, sobretudo nos seus livros finais, a tese que começa com a sabedoria dos princípios, a sabedoria do ser e do nada, e assim. A sabedoria das leis eternas, etc., já é uma expressão verbal explícita da matesis megista. Quer dizer, são teses que, ele diz, não são teses minhas. Essas teses estão imbricadas, por assim dizer, no próprio desenvolvimento histórico da filosofia e representam as positividades, quer dizer, as certezas alcançadas, né? O preço do empreendimento era excluir do sistema os erros e desvios, que, não obstante, continuava a fazer parte da história da filosofia, o que implicava que a matesis megiste era apenas uma unidade virtual, não uma realidade histórica. Não que ela não tivesse existido historicamente, ela existiu, mas entremeada de teses e ideias que não se encaixavam nela, que nesse caso seriam excluídas como erros, desvios, defeitos, etc., etc. Então, ela existiu historicamente, mas ela não é uma unidade historicamente. Essa unidade só existiu na mente do Mário Ferreira. Foi ele que juntou tudo isso e criou uma espécie de unidade ideal da história da filosofia. Quer dizer, seria o que de melhor e mais sólido os filósofos alcançaram ao longo do tempo, excluindo, evidentemente, aquilo que não se encaixasse. Portanto, embora ela existisse como fato, ela não existia como unidade. Quer dizer, os filósofos não expressaram essas várias teses. Eles não estavam se apoiando uns aos outros, não estavam continuando um trabalho. Simplesmente a convergência era de tipo lógico e não de tipo histórico, né? São sentenças ou proposições que se reforçavam uma à outra espontaneamente, embora tivessem sido formuladas de maneira independente. Qualquer que seja o caso, uma coisa é certa: um conjunto de discursos que pode ser descrito ao mesmo tempo como um caos inabarcável e como um sistema hierárquico de proposições verdadeiras, não pode em si mesmo ser uma coisa nem a outra. Quer dizer, que você pode chamar de filosofia ou um caos de discursos incomparáveis e inconfrontáveis, como descreve o Wolfgang Steigmüller, e ao mesmo tempo você descreve esse mesmo conjunto como um sistema hierárquico, logicamente estruturado, de proposições verdadeiras. De bom, se você pode dizer essas duas coisas a respeito desse mesmo objeto, então ele certamente não é nenhuma coisa nem a outra, ele deve ser uma terceira coisa que admita ser vista por esses dois lados. Pode ter esses dois aspectos conforme o ângulo por onde se examine, mas não se pode resumir a um nem ao outro. Deve ser uma terceira coisa que possa mostrar esses dois lados a dois observadores diferentes ou ao mesmo observador em dois momentos. Não é isso? Isso quer dizer que aquela situação que o Steigmüller está descrevendo, ela existe. E esta unidade lógica das positividades alcançadas ao longo do tempo também existe. Tá certo? Então, é claro que se essas duas propriedades podem ser atribuídas a um mesmo objeto, então, evidentemente, ele não pode se resumir a nenhuma delas. Ele tem que ser uma terceira coisa que tenha em si esses dois aspectos contraditórios, né? Mas aí a coisa mais interessante é a seguinte: essa Essa contradição, na verdade, não é exclusiva da filosofia. Reaparece exatamente igual em todas as ciências, embora geralmente os cientistas não se incomodem com ela, no mais mínimo que seja, e em geral nem mesmo a percebam. Uma ciência compõe-se dos seus métodos e enunciados atuais, aceitos consensualmente por todos os seus praticantes, ou compõe-se também dos métodos infrutíferos e conclusões erradas que experimentou ao longo do tempo até chegar ao seu estado presente. Claro que toda a ciência pode ser encarada como por esses dois lados. Você tem então um corpo, você fala, o que é a biologia? Bom, a biologia, hoje em dia, ela é um conjunto de proposições que diz a respeito aos seres vivos e que são mais ou menos aceitas consensualmente por todos os biólogos, até aqueles que divergem em coisas essenciais. Por exemplo, se você pega uma discussão entre evolucionistas e não evolucionistas, essa discussão é possível porque eles estão partindo de um mesmo corpo de fatos que são reconhecidos pelos dois, só que um está interpretando de um jeito e o outro da outra maneira, mas existe um consenso quanto aos fatos e esse consenso é que permite a discussão, né? Mas a discussão se refere, vamos dizer, a dois modos diferentes de articular esses fatos em teorias diferentes. Quer dizer, as teorias divergem, mas os fatos convergem, tá certo? Então, repetindo, uma ciência compõe-se do seu estado atual, quer dizer, portanto, do patrimônio de verdades que ela acredita dispor hoje, ou compõe-se de toda a sua história, incluindo os erros, os caminhos, os becos sem saída, né, teorias erradas, etc., etc. Obviamente, compõe-se das duas coisas. Você pode chamar de biologia aquilo que os biólogos acreditam saber hoje, e pode chamar de biologia aquilo que foi chamado de biologia ao longo dos séculos, ou aquilo que se praticou, né, com esse nome formalmente ou não, ao longo dos séculos. Por que essa constatação não perturba, por exemplo, os biólogos ou os físicos, enquanto os filósofos perdem o sono e arrancam os cabelos diante dela? Quer dizer, todo cientista, qualquer que seja a sua área de atuação, ele está trabalhando em cima de um ente contraditório, que tem esses dois aspectos, que em si são incompatíveis. Quer dizer, o nome da sua ciência é aplicado a dois objetos incompatíveis. Quer dizer, as verdades e as verdades mais os erros. Toda ciência tem isto. Então, por que que essa constata? Por que que os biólogos ou os físicos jamais discutem esse problema, né? Por dois motivos. Primeiro, há um abismo de diferenças entre uma ciência como sistema de enunciados admitidos e essa mesma ciência como realidade histórica. Segundo, nenhuma ciência, exceto a história, pode explicar com seus métodos próprios a sua própria história. Não há uma explicação biológica da evolução temporal da biologia. Nem uma explicação física da história da física. Isso é impossível, né? A impotência de cada ciência para compreender a sua história nos seus próprios termos, não quer dizer que não possa compreender a sua própria história, mas terá que compreender com conceitos históricos e não com conceitos da própria ciência. Não com conceitos da biologia ou da física. Quer dizer, a explicação da história da física não é uma teoria física, é uma teoria histórica, né? A impotência de cada ciência para compreender a sua história nos seus próprios termos é tão invencível que o problema é afastado in limine e os cientistas que a praticam podem continuar tranquilamente a praticá-la sem se dar conta da contradição estrutural em que ela se assenta. Ou seja, como não pode existir uma explicação biológica da história da biologia, então a história da biologia não é um problema biológico e, portanto, os biólogos não têm que tratar dela. Se a contradição se existe, é para o historiador da biologia ou o historiador da física. Está entendendo? O problema é tão impossível de tratar que ele é afastado. Quer dizer, o conceito de biologia abarca apenas os conhecimentos que sobraram e que resistiram ao teste do tempo, que hoje são aceitos, ou inclui toda a história das pesquisas, das teorias, das hipóteses, etc., que foram abandonadas ao longo do tempo. Toda a ciência carrega em si essa contradição. Só que ela não pode lidar com essa contradição nos seus próprios termos, só a história pode. A evolução histórica da ciência histórica é um problema histórico, mas a evolução histórica da biologia não é um problema biológico, né? Então, como este problema está muito acima da possibilidade de explicação que cada ciência traz consigo, então ele é abandonado porque ele não faz parte desta ciência. Quer dizer, para você praticar biologia, você não precisa resolver este problema. Em geral, pela minha experiência, a maior parte dos praticantes de uma ciência hoje em dia desconhece a história da sua ciência. E não precisam conhecê-la efetivamente. Quer dizer, você para você fazer um estudo biológico, químico, físico de alguma coisa hoje em dia, você não precisa saber o que pensavam a respeito no século XII. Basta saber o que os seus colegas pensam agora. Você tem que submeter as suas ideias à discussão pelos seus pares, que se subentendem ser pessoas vivas. Você não vai discutir com o filósofo do século, com o físico do século II ou do século V a.C. Não vai fazer. Você não é obrigado, por exemplo, a confrontar as suas ideias com as ideias de Arquimedes ou de Heráclito. Você não precisa fazer isso. Você vai confrontar com as ideias dos seus colegas, praticantes da mesma ciência. Então, o que geralmente leva o nome de uma ciência é o seu estado atual, fazendo abstração da sua história. Então, os cientistas que a praticam podem continuar tranquilamente a praticá-la sem se dar conta da contradição estrutural em que ela se assenta. Bem, isso os filósofos não podem fazer. A evolução histórica da biologia não é um problema biológico, mas a da filosofia é um problema filosófico. Para alguns, como Hegel, é o problema filosófico por excelência. Hegel acreditava que o desenvolvimento histórico da filosofia é ele próprio um longo discurso filosófico que vai passando por certas etapas dialéticas que são exigidas pela própria estrutura da discussão. Portanto, não há uma segundo Hegel, não há uma separação entre a filosofia como sistema e a filosofia como história da filosofia. A história da filosofia, segundo ele, é um sistema. Isso é assim por uma razão muito simples. Historicamente, a filosofia nasce e desenvolve como um debate, um diálogo que prossegue ao longo das gerações. Cada novo filósofo que entra em cena recebe como herança a totalidade dos debates filosóficos que o antecederam. Você vê, é possível o sujeito exercer a filosofia sem conhecer a história da filosofia? De jeito nenhum. Mas é possível exercer a biologia sem conhecer nada da história da biologia, bastando conhecer o seu estado atual. Então, é claro que essa é uma diferença brutal, né? E é por isso que, vamos dizer, essa contradição entre a ciência como sistema e a ciência como história não existe na cabeça da maior parte dos praticantes das ciências atuais. Ou seja, todas as ciências padecem dessa mesma contradição que a filosofia padece. Só que para a filosofia isso é um problema filosófico, e para as demais ciências não é um problema delas. É um problema para os historiadores e para os filósofos, né? Cada novo filósofo que entra em cena recebe como herança a totalidade dos debates filosóficos que o antecederam, e nada poderá fazer sem tentar esclarecer qual é o ponto exato do status questionis no momento em que sobe ao palco. Mesmo sem qualquer pressuposto historicista, e mesmo que o filósofo não queira fazer dela a questão central do seu pensamento, ele terá de se haver mais cedo ou mais tarde com a história da filosofia, no mínimo para saber qual é o seu próprio lugar na evolução do debate filosófico. Benedito Croce dizia que a fórmula de que não é possível compreender um filósofo, da expressão dele, sem saber contra quem ele se levantou polemicamente. Quer dizer, toda filosofia é uma contestação de algo que vinha antes. E se você não sabe o que o neguinho está contestando, você não está entendendo o que ele está dizendo. E o Julião Marias resume isso dizendo o seguinte: A fórmula de uma proposição filosófica não é simplesmente A igual a B, mas é A não é B e sim C. Ele sempre tem que ter uma coisa que é rejeitada. A diferença entre a filosofia e as ciências não poderia, sob esse aspecto, ser maior. Mesmo quando um cientista tem um interesse pessoal muito grande pela história das suas ciências, como por exemplo Einstein no seu livro A Evolução da Física, que aliás é um livro cheio de erros históricos monstruosos, o que não diminui nada o prestígio de Einstein como físico. É isso, claro, é um grande físico, grande, né? É um dos grandes da física teórica, mas como historiador da física ele é péssimo. Por exemplo, ele disse que o pensamento de Aristóteles dominou a evolução científica do Ocidente por mais de 1.000 anos. Isso é absolutamente falso, porque pouco se sabia da filosofia de Aristóteles até 1200, 1300, quando alguns textos começaram a ser publicados, traduzidos, retraduzidos, textos que tinham sido perdidos, foram retraduzidos a partir do árabe e entraram no debate ocidental a partir de 1200 e 1300. E quando passa 2 séculos, eles já são contestados. Então, bom, não chegou a dominar jamais, mas teve um certo prestígio a mais durante 200 ou 300 anos, no máximo, né? Então, é claro que esse é um erro histórico monstruoso, mas um físico pode cometer esse erro sem que isso afete o valor da sua teoria física. Está entendendo? E mesmo que ele tome dessa história a inspiração para as questões científicas que lhe interessam, a abordagem histórica e a abordagem científica dessas questões permanecerão sempre heterogêneas, separadas e infungíveis, quer dizer, não podem ser fundidas, né? O problema da unidade ou fragmentariedade históricas da filosofia permanece, ao contrário, sempre um problema básico para o filósofo. Ou seja, qual é a visão que vale para nós? A de um caos inabarcável entre atividades que são mutuamente heterogêneas e que uma não faz sentido para a outra, ou ao contrário, o que vigora é um sistema de proposições válidas construídas ao longo do tempo e que formam por si mesmas uma unidade, um sistema, como pretendia Husserl, ou mais ainda, até mais radicalmente, o Mário Ferreira. Um problema que assume proporções ainda mais dramáticas quando a visão unitária e a visão fragmentária coexistem, cada qual com seus títulos de veracidade legitimados em maior ou menor grau. Que é exatamente a situação que nós encontramos quando nós lemos a descrição do Wolfgang Schlegelmiller, dizer, ele tem razão. E quando lê o que o Husserl ou o Mário Ferreira de Donzelli, eles também tem razão. Então nós temos aqui um problema, né? Esse o mesmo objeto pode ser visto de duas maneiras tão radicalmente incompatíveis, então ele é para nós não um objeto de certeza, mas sim um problema. O que quer dizer que nenhuma dessas visões pode ser aceita de modo exclusivo ou excludente. Você é obrigado a aceitar as duas, tá certo? E então você tem um problema. O problema, dizia Ortega y Gasset, é consciência de uma contradição. Quer dizer, nós temos duas verdades. As duas são válidas nos seus próprios planos, mas elas são incompatíveis entre si. A visão unitária proposta por Husserl, e ainda mais enfaticamente por Mário Ferreira dos Santos, implicava, como vimos, aqui tem um erro, está um S em vez do A, bom, depois a gente corrige. A supressão das teorias consideradas erradas ou desviantes, incapazes ou indignas de integrar-se no corpus da herança válida. A visão fragmentária, do Stegmüller, limitava-se a constatar fatos e estados de fatos documentados historicamente, fazendo abstração do valor cognitivo maior ou menor de cada teoria filosófica apresentada e abstendo-se de qualquer tentativa de integrá-las numa teoria mais abrangente. Ou seja, o Stegmüller não estava fazendo uma teoria, sim apenas o relato de um estado de coisas. Ele não tenta explicar isso, né? Se ele conseguisse explicar, então a fragmentariedade deixaria de ser fragmentariedade, porque ela é apenas o enunciado de um problema que teria uma solução numa unidade superior descrita pela teoria. Mas o Stegmüller não faz teoria nenhuma, ele simplesmente descreve os fatos, né? A diferença entre as duas perspectivas e aqui está o miolo do problema. A diferença entre as duas perspectivas é que uma toma a filosofia como um fato, o conjunto dos documentos escritos que atestam a existência de uma determinada atividade, e a outra como um valor, um elevado ideal cognitivo que tenta se realizar ao longo dos séculos. Neste último caso, tudo que esteja muito abaixo desse desvio do ideal ambicionado deve ser excluído como pseudo-filosofia, para-filosofia, meta-filosofia. Aqui eu repeti duas vezes pseudo-filosofia, mas eu quis dizer meta-filosofia. Obrigado. O segundo pseudo-filosofia é meta-filosofia. Nos dois casos, porém, o que se põe em foco, e esta é a pista para resolver o enigma, o que se põe em foco são as teorias enquanto tais, que é o mesmo que dizer as conclusões de cada filosofia e os elementos alegados em seu favor. Quer dizer que se você faz a abstração da história de cada filosofia, quer dizer, do desenvolvimento interno do pensamento de cada filósofo, e pega as suas obras como totalidades, e as confronta, então você chega à situação do Stegmüller. Ou, ao contrário, se você pegar essas várias obras como todos e decidir conservar somente aquilo que elas têm em comum, ou seja, aquelas proposições nas quais todos concordam, você tirar a perspectiva do Husserl e do Mário Ferreira. Nos dois casos, porém, o que se põe em foco são as teorias enquanto tais, o que é o mesmo que dizer as conclusões de cada filosofia e os argumentos alegados em seu favor. Ora, nenhuma filosofia começa pelas conclusões. Algumas nem mesmo chegam a conclusões quaisquer, e algumas até se orgulham disso. Ocorre-me o Problematicismo de Ugo Spirito e o Homo Viator de Gabriel Marcel. Ugo Spirito é um filósofo italiano que criou uma escola na qual ele dizia o seguinte: eu acredito que os problemas filosóficos, especialmente metafísicos, tenham solução, mas eu não conheço nenhuma. Tá certo? Então, por isso ele chamou a filosofia de. É um enunciado de problemas, cuja solução eu não sei. E o Gabriel Marcel acreditava, por sua vez, que a filosofia é uma atividade que se desenvolve ao longo da vida do filósofo, refletindo, vamos dizer, a evolução do seu estado de consciência a cada momento. Portanto, ela não tem obrigação de chegar. A única conclusão dele é a morte. Por isso mesmo, chama Homo Viator, quer dizer, o homem viajante. Ao longo do esforço do filósofo para realizar sua obra, podem intervir muitos fatores que nada têm de originariamente filosófico. A religião pessoal, os comprometimentos ideológicos, as técnicas literárias disponíveis, o estado das ciências existentes, etc. Ou seja, a partir do momento em que o indivíduo ingressou numa vocação filosófica, em que ele começa as suas investigações filosóficas, não é só a filosofia que interfere no resultado final, existem muitos outros fatores. E, como esses fatores são, por sua própria natureza, heterogêneos, eles não podem ser reduzidos a uma unidade. Não é isso? Então, por exemplo, você vê que há algumas filosofias que assumem um caráter claramente narrativo, como a do Gabriel Marcel, por exemplo, não seriam concebíveis antes de as técnicas narrativas terem alcançado um certo desenvolvimento. E nós sabemos que essas técnicas elas só aparecem na modernidade, né, certo? Então, por exemplo, o próprio gênero romance, não tem sentido se falar romance antes do século XVIII, por exemplo. Então, o que é o romance? O romance é uma vida, é uma biografia de um personagem imaginário. Não necessariamente a biografia inteira, mas a biografia dos momentos essenciais, que delineiam o modelo de um destino, tá certo? Você não tem nenhuma narrativa que atenda a esse requisito até o século XVIII. E a grande época do romance é o século XIX. Quer dizer, a arte de narrar, ela alcança no século XIX uma perfeição tão grande como Balzac, Stendhal, Dostoiévski, Tolstói, que antes era inimaginável. E, evidentemente, essa capacidade maior de narrar uma biografia, de apreender a unidade de uma biografia, aprender, vamos dizer, verbalmente a unidade de uma biografia, é lógico que isso tem um efeito monstruoso sobre a atividade filosófica. Não é isso? Então, por que que existe o existencialismo? Ou a filosofia do Ortega e Gasset, que são todos baseados na ideia, vamos dizer, de uma unidade problemática da vida pessoal. Tá certo? Ou a filosofia do Kierkegaard, a mesma coisa. A filosofia do Kierkegaard é uma meditação sobre a sua autobiografia. Não é isso? E isso não seria possível com os métodos toscos de narrativa que você conhecia até o século XVI, XVII. Então, foi preciso aprofundar a arte da narrativa para que uma abordagem narrativa dos problemas filosóficos fosse possível, né? Então, essa é uma interferência externa. Agora, se você for comparar, por exemplo, sei lá, estou comparando aqui a filosofia de Plotino com a do Kierkegaard, né? Bom, Plotino não tinha a menor ideia da possibilidade de uma abordagem autobiográfica como faz o Kierkegaard, né? Então, a filosofia do Kierkegaard vai diferir da do Plotino, não porque eles têm ideias diferentes, mas porque existe a interferência de um elemento externo, que é a nova arte narrativa, que oferece ao Kierkegaard certas possibilidades que Plotino não tinha. Então, isso quer dizer que, desde logo, se você toma as filosofias como sistemas prontos, ou as obras no seu conjunto, você não conseguirá fazer uma comparação entre elas. Por quê? Porque você está comparando elementos em cuja composição, em cuja formulação, entraram contribuições heterogêneas. Então, por exemplo, você não pode fazer nenhuma filosofia séria hoje que não leve em conta alguns dados de ordem científica. Não é isso? Você imagina, por exemplo, se um filósofo hoje ele poderia ignorar seriamente o problema da inteligência artificial? Não pode. O problema está diante dele e não veio da filosofia, veio de fora. Não é isso? Então, se eu vou comparar um filósofo que está sabendo da inteligência artificial com outro que não está sabendo, você está comparando objetos heterogêneos que são heterogêneos não filosoficamente, mas são heterogêneos pelos materiais externos com que estão lidando. Então é claro que a comparação fica impossível e você tem o panorama inabarcável que está falando o Wolfgang Steigmüller. Em grande parte, a situação que ele descreve é o resultado disso. Por exemplo, quer dizer, as filosofias antes e depois da lógica matemática, lógica simbólica inventada pelo Frege, Gottlieb Frege, é? Bom, essa invenção não foi filosófica, foi uma invenção puramente lógico-matemática. Ela não é propriamente uma obra filosófica, é uma obra de uma técnica, como se fosse uma gramática, que entra dentro do universo filosófico e exerce uma influência tremenda. Quer dizer, aparecem escolas filosóficas inteiras por causa das possibilidades inauguradas pelo Frege. Né? Bom, então como é que você vai comparar uma filosofia posterior a isso com uma anterior? Não dá para fazer, porque entrou um elemento que vai interferir de tal maneira nas suas conclusões finais que a comparação se torna inviável. Né? Então, aí a sacação que eu tive é o seguinte: você pode encontrar a unidade do empreendimento filosófico desde que você não tome como foco as teorias completas, as teorias acabadas, a obra inteira, mas a inspiração originária. Ou seja, não aquilo que os filósofos fizeram, mas aquilo que eles estavam no começo tentando fazer. E é justamente por estar tentando fazer a mesma coisa que podemos chamá-los a todos de filósofos. Ainda que as suas conclusões finais sejam incomparáveis e irredutíveis a um sistema. Por quê? Porque nelas existe a interferência cada vez maior de elementos externos. Você imagina, por exemplo, a influência da arte moderna ou da música moderna na filosofia. Como você vai compreender, sei lá, a filosofia do Wittgenstein ou do Theodor Adorno, sem você levar em conta algo que apareceu com a arte moderna, sobretudo com a música moderna? Não dá para fazer. Né? Então, ou, por exemplo, a influência da psicanálise A psicanálise não surgiu de nenhuma investigação filosófica, surgiu de uma investigação clínica, né? E, no entanto, a partir da hora que ela existe, bom, ela entra dentro do panorama filosófico e modula ou influencia as conclusões finais. Tá certo? Então, por exemplo, entre um filósofo que foi influenciado pela psicanálise e outro que não foi, como é que você vai comparar as conclusões finais? Não pode. Mas por que você chama os dois de filósofos? Porque algo em comum havia no projeto inicial, no que eles estavam tentando fazer. Tá certo? Então, a unidade da filosofia está na vocação filosófica, não nas obras finais. Isso seria absolutamente impossível, né? Então, vamos ler esse finzinho aqui. Se é possível delinear a filosofia como unidade, essa unidade não pode ser buscada nos resultados alcançados nas teorias plenamente desenvolvidas, mas, ao contrário, no impulso inicial que colocou o filósofo no caminho da sua vocação. Quer dizer, é a unidade da vocação que determina a unidade da filosofia, e não uma impossível unidade das conclusões finais. Por baixo da variedade alucinante das escolas e orientações filosóficas, deve haver um impulso básico que seja idêntico em todos os casos e que, por isso mesmo, permita nomear com o mesmo título de filosofia todas as atividades diversas que daí resultaram. O filósofo não se torna filósofo pelo que encontrou, mas pelo que estava buscando. Deve haver, portanto, uma situação básica que seja o ponto de partida de toda a vocação filosófica, bem como um tipo peculiar de reação intelectual que define essa vocação. Ou seja, há uma situação inicial que tem de ser a mesma, esquematicamente, para todos os filósofos, e tem de haver um certo tipo de reação intelectual que caracterize o personagem como filósofo. A unidade da filosofia não está na soma das suas realizações, como no Steigbüller, nem no recorte seletivo dos seus melhores momentos, como no Mário Ferreira, mas no despertar da sua vocação. Felizmente para nós, um número suficiente de filósofos nos legou relatos desse despertar. E esses relatos são tão convergentes que não deixam margem a dúvidas sobre o que é ser um filósofo, qual o objetivo inicial de toda a busca filosófica e quais os meios em que o filósofo se socorre para atingir a sua meta. Daí, a definição unitária da filosofia decorre de maneira tão clara e inequívoca que chega a ser surpreendente ter existido alguma dúvida a respeito. Então, qual é o método aqui adotado? É muito simples, nós vamos pegar os relatos autobiográficos, ou se eles não existirem, relatos biográficos feitos por terceiros, do início das vocações filosóficas, né? E ver se existe, primeiro, uma situação esquemática que seja idêntica em todos os casos. E se existe um tipo peculiar de reação que chamaremos a reação filosófica para distinguir da reação histórica, ou científica, ou artística, ou literária, ou como queiram. É isso? Então, é só pegar esse imenso material, você verá, muitos filósofos deixaram relatos autobiográficos. Platão deixou um. Não é isso? Aristóteles não deixou um, mas você pode reconstituí-lo a partir de certos dados que você tira da própria biografia do Platão, quer dizer, uma situação que o próprio Aristóteles viveu dentro da Academia Platônica, tá certo? E da qual decorre, então, a orientação da sua vida intelectual. Mais modernamente, você vê, a obra fundamental do René Descartes é uma autobiografia intelectual. As famosas meditações de filosofia primeira, meditações metafísicas, são um relato de uma autobiografia interior, meio falsificada, mas utilizável. Ademais, existem documentos importantes sobre o Descartes, como o relato daqueles famosos três sonhos que eu comentei no livro, que foram relatados primeiro por um biógrafo de Descartes e depois, Leibniz, visitando a casa de Descartes, encontra uma narrativa de próprio punho do Descartes sobre esses sonhos. Então, você tem esses elementos biográficos, né? Infelizmente, Hegel não nos deixou uma autobiografia. Não é isso? Quer dizer, o filósofo que mais insistiu na unidade de história e filosofia não nos contou a sua história, mas ela pode ser reconstituída de fora. Kant, a motivação autobiográfica do Kant, ele não escreveu uma autobiografia, mas ele deixa na própria Crítica à Razão Pura o relato da situação que ele encontrou e de qual foi a sua reação. No caso de Karl Marx, hoje conhece a biografia de Karl Marx tão perfeitamente que o que desperta a sua vocação filosófica e o tipo peculiar de desenvolvimento que ele vai dar à filosofia depois também está esclarecido, tá certo? No caso do Nietzsche escreveu o relato autobiográfico, na base assim, por que sou tão genial? Por que escrevo livros tão bons? Por que eu sou um sujeito divino maravilhoso, etc, etc. Então, é claro que deu uma boa parte da loucura dele, mas o relato está lá, de algum modo. E no século XX, o número de autobiografias filosóficas se multiplica por mil. Você tem a autobiografia filosófica do Bertrand Russell, você tem a do Nicolau Berdiaev, você tem a do Jean-Paul Sartre, você tem a do Gabriel Marcel, tem um monte. Então, é só pegar este material e fazer esta pergunta: qual era o ponto de partida, qual é a situação intelectual e existencial encontrada, tá certo? No que elas se assemelham estruturalmente, é claro que não, nos seus detalhes materiais, tá certo? E por que que existe uma reação filosófica característica que difere, por exemplo, de uma resposta literária ou científica, ou histórica. Não é isso? Tem a vida de Hobbes, Thomas Hobbes, é também bastante conhecida, tá certo? Então, é o tal negócio: ninguém pode prever qual o desenvolvimento que uma filosofia alcançará, porque esse desenvolvimento é monstruosamente afetado por dados culturais heterogêneos. Mas o impulso inicial que coloca o sujeito na pista da investigação filosófica, ele pode ser descrito, tá certo? E você verá que é invariavelmente o mesmo. Portanto, se entendemos, como Wittgenstein entendia, eu creio que foi o primeiro que disse a filosofia não é um corpo de conhecimento, a filosofia é uma atividade, tá certo? E acho que ele tinha razão nisso aí. Então, o que caracteriza, o que singulariza essa atividade, tá certo? E que, portanto, nos dá o verdadeiro conceito do que é a filosofia. E deste conceito decorrem, evidentemente, algumas exigências metodológicas que todo filósofo terá de cumprir, independentemente das contribuições metodológicas específicas que ele mesmo faça. Tá certo? Como, por exemplo, Karl Marx inventa o tal do método da praxis. Não é isso? Então, isso foi a invenção dele, isso não é característica de toda a filosofia. Tá certo? Mas, por baixo deste método específico que ele criou, existem algumas exigências que ele teve de cumprir simplesmente para ser um filósofo, simplesmente para poder dizer que ele está na mesma atividade do outro. Tá certo? Então, eu resumi essas exigências no livro A Filosofia e Seu Inverso, com sete etapas do método filosófico. Tá certo? Mas eu praticamente só dei os nomes das etapas, não expliquei mais nada. Então, isso terá que ser explicado. Então, o livro se divide nessas duas partes. Primeiro, o que é a filosofia. Segundo, o método filosófico, que é o que os filósofos fazem e que os define como, o que os define como filósofos. Então, eu acho que essa questão pode ser resolvida de maneira integralmente satisfatória, de modo a não deixar mais margem à dúvida. O que, evidentemente, não elimina todas as diferenças inabarcáveis que fala o Wolfgang Steigmüller. E nem nos impede de buscar, se quisermos, uma unidade histórico-sistêmica das proposições válidas, como queria o Mário Ferreira. Quer dizer, nós não estamos falando de uma coisa nem da outra, nós estamos falando, vamos dizer, de uma distinção básica que situa o indivíduo no empreendimento filosófico, que o caracteriza como filósofo. Tá certo? Então, Se nós não temos consciência disso, quer dizer, do que singulariza o filósofo e de quais são os procedimentos metodológicos que são indispensáveis a todo filósofo, não estou falando das contribuições metodológicas pessoais, né? Se nós não temos isso, nós vamos ficar como barata tonta no meio da barafunda de doutrinas filosóficas e discutiremos filosofia sem ter uma ideia muito clara do que é ser um filósofo. Não é isso? Então, eu tenho a impressão que esta investigação ela tem para o principiante, para o sujeito que está entrando nesse estudo, ela tem, vamos dizer, um valor pedagógico muito grande. Quer dizer, você vai entrar no assunto com muito mais consciência do que você está fazendo. Então, é isso. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Como sempre, é uma pena, não vai dar para responder todas as perguntas, porque tem muitas perguntas interessantes aqui, mais do que nós teríamos o tempo de respondê-las. Algumas se referem ao assunto dessa aula, outras de aulas anteriores. Eu vou começar com essa aqui, que é uma coisa que eu já expliquei várias vezes, mas reapareceu a pergunta aqui, talvez porque o aluno não tenha assistido às aulas onde eu dei a explicação de por que é necessária a literatura antes da filosofia. Bom, a mim me parece evidente que se você não tem um pleno domínio da linguagem, você não pode ler nada com proveito, muito menos uma obra filosófica. Mesmo porque na filosofia os modos de expressão usados em filosofia são de uma amplitude enorme, que vão desde a lógica matemática até a poesia, tudo. Você tem que poder captar, vamos dizer, as diferenças de nível de significado entre todas essas possibilidades. Isso aí requer um domínio literário extenso. É muito domínio da língua que você precisa ter. Quer dizer que se você não tem um domínio da linguagem suficiente para você ser um escritor, você não vai ser um filósofo jamais. E não vai entender nada da filosofia. Eu já vi, assim, a maior parte dos erros de interpretação que eu vi em filosofia, sobretudo em trabalhos universitários brasileiros, não é porque o sujeito não estudou filosofia, é porque ele não sabe ler. Não é isso? E se você não domina a língua ao ponto de poder usá-la como instrumento de expressão, você também não vai entender o que os outros estão falando. Então, quer dizer, literatura se identifica assim, com o conhecimento da linguagem. O conhecimento da linguagem não se pega na sua gramática, mas nos seus usos efetivos. Felipe Rizzo pergunta: há uma relação do que o senhor diz com o texto de Heidegger, que é a filosofia, em que ele diz que, ela é o espanto diante da realidade. Bom, quem disse isso não foi Heidegger, foi Aristóteles. Quer dizer, diz toda investigação filosófica, toda vocação filosófica, começa com um espanto, quer dizer, algo que suscitou a sua estranheza, uma sensação de paradoxo. E isto pode ser, vamos dizer, isso é universal. Se você estudar a biografia de Platão, ele se encontra com essa situação de espanto, vamos dizer, sem nenhuma intenção de encontrá-la. Ele, como um jovem da aristocracia, da classe rica, ele se destinava a uma carreira política e acreditava que a vida dele ia ser como a dos seus colegas. Mas logo houve lá um golpe de Estado empreendido por pessoas que eram amigas da família de Platão, e ele esperava que isso levasse a uma situação melhor, menos corrupção, menos confusão, etc. E o negócio piorou formidavelmente. Foi uma desilusão tipo PT. Certo? Depois houve ainda um segundo golpe de Estado que derrubou esse. E a coisa foi piorando, piorando, piorando. E chegou um ponto que ele viu que o caos era insolúvel. Não havia mais nada o que fazer. Então, por exemplo, a corrupção era impossível de eliminar. Não é isso? E, por exemplo, houve um caso num desses golpes de Estado, os caras contavam com Sócrates e mandaram Sócrates prender um sujeito que Sócrates tinha sido, ele era das Forças Armadas, mandaram-lhe prender um camarada que o Sócrates sabia que era inocente, ele se recusou. E anos depois, o Sócrates foi condenado à morte pelos adeptos deste mesmo sujeito que ele salvou. Então, Platão, vendo tudo isso, fala: acabou, não há mais nada o que fazer, agora nós temos que parar e pensar. Tá certo? Qual é a primeira pergunta dele foi essa: qual é o princípio da ordem social? O que determina a ordem ou a desordem? Tá certo? E ele vai indo aos poucos, chegando à conclusão de que é impossível você pensar uma ordem na sociedade se você não tiver encontrado dentro de si algum princípio de ordem que tenha validade universal. Quer dizer, a ordem da alma como reflexo da ordem do ser, e entre essas duas coisas você tem a ordem da sociedade. Tá certo? Então, a carreira de Platão é, por assim dizer, ela é modelar. Todo filósofo se defrontou com alguma situação deste tipo, que não precisa ser, evidentemente, na esfera política. O sujeito pode encontrar, vamos dizer, essas dificuldades já sob a forma de doutrinas filosóficas. Quando ele, por exemplo, ele entra numa faculdade de filosofia aos 18 anos e recebe o impacto de todas aquelas doutrinas em conflito, então a coisa toma a forma não de um confronto existencial com um problema político, mas já de um confronto intelectual na própria área da filosofia. Isso pode acontecer também. Tá certo? Eu acho que hoje acontece para a maioria. Quer dizer, eles tomam a sua experiência do que Aristóteles chamaria o espanto, já assume a forma de uma dúvida filosófica direta. Pode acontecer isso aí, aos 18, 19 anos, né? Você sem jamais ter vivido nenhuma situação político-social capaz de gerar essa reação de espanto, você pode vivenciá-la através do próprio combate intelectual, quer dizer, uma coisa muito mais pacífica, né? Isso pode acontecer. Pode acontecer outras coisas também. Se você vê na vida de Thomas Hobbes, quer dizer, o que suscitou o espanto de Thomas Hobbes? As guerras de religião. Ele vê aquele morticínio que não acabava, ele fala: por que está acontecendo isso e o que nós podemos fazer? Então, quer dizer, a busca de uma ordem social é também, no caso de Thomas Hobbes, uma motivação. É claro que Hobbes não é um filósofo da profundidade de Platão, mas essa motivação inicial, ela está presente em todos os filósofos. Ela não existe, por que vocês da filosofia, se não há um problema filosófico a ser resolvido? Então, esse é um dos elementos fundamentais da definição da filosofia. Mas, além desse elemento, existe, vamos dizer, a reação intelectual propriamente filosófica. Quer dizer, se não existe, se diante dessa situação de confronto, de contradição, não existe um esforço de aprofundamento das raízes intelectuais da coisa, então não há filosofia alguma. O sujeito pode reagir de outra maneira. Por exemplo, se ele ficou desiludido com a política, ele esquece disso e vai tratar da vida dele. Pode fazer exatamente isso. Tá certo? Pode haver casos em que conflitos de ordem familiar, conflitos de infância, sugerem já essas dificuldades que mais tarde serão elaboradas. Eu estou lendo agora algumas escritas autobiográficas do Gabriel Marcel, e você vê que já na infância aparece isso. Tem outros casos, em que, por exemplo, eu li a autobiografia do Alain Émile Chatier, em que ele disse: a minha infância foi uma chatice como todas, e ponto. Parte daí começa a falar de outra coisa. Tá certo? Minha infância foi só idiotice, como todas, né? Então, os problemas começam a assumem outra forma mais tarde, tá certo? Através de ensinamentos recebidos na própria universidade. Mas é assim por diante, a coisa varia. Não é isso? Por exemplo, se você estudar a vida de Karl Marx, né? Karl Marx tem, evidentemente, uma crise por volta entre os 16 e os 18 anos. Ele era um sujeito muito cristão. E, de repente, ele aparece, vamos dizer, com uma visão já satanista das coisas. Quer dizer, algo aconteceu ali, tá certo? E ele tenta, passa o resto da vida tentando encontrar uma explicação para isso, tá certo? Também, vamos dizer, uma outra característica que é comum a todos os filósofos é a autotransformação do filósofo no curso da sua investigação. Quer dizer, ele não apenas está buscando uma verdade, mas ele começa a se modelar pela consciência dessa verdade. Até o próprio Karl Marx serve de exemplo. quando ele entende, faz aquela constatação, por exemplo, de que os filósofos se limitaram a tentar compreender o mundo, mas o que importa é transformá-lo, ele se autotransforma nessa hora. Ele deixa de ser, vamos dizer, um pensador de tipo teórico e se torna o líder da Primeira Internacional. Está entendendo? Quer dizer, essa autotransformação acontece. Então, quando eu defino a filosofia como a busca da unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa, eu estou me referindo a esta autoformação do filósofo no curso da sua investigação. Isso quer dizer, a verdade ou a falsidade, se você quiser, que ele descobre, se torna o padrão reestruturador da sua alma, para o bem ou para o mal. Se não acontece isso, ele não é um filósofo de maneira alguma. Se ele simplesmente escreve um trabalho acadêmico e esquece aquilo, não liga mais, a sua vida real não é afetada por isso, então ele não filosofou, ele apenas fez um trabalho de erudição que não o afeta pessoalmente. E o ser afetado pelas suas próprias ideias, bom, esta é a característica fundamental do filósofo, porque o filósofo não tem a que se apegar fora às suas ideias, né? Então ele tem que se reestruturar em função delas. Isso independente até de ele ter, vamos dizer, alguma crença religiosa, né? Se você vai ver, por exemplo, a vida de Santo Tomás de Aquino, né? Ele também reestrutura a sua personalidade, não só em função da religião que ele recebeu, mas daquilo que ele vai descobrindo ao longo do tempo. E que, inclusive, o coloca muitas vezes em conflito com as autoridades da religião que não entendiam o que ele estava dizendo. Claro que mais tarde acordaram e viram que ele tinha razão em tudo, mas isso foi 200 anos depois. Na verdade, não foi 200 anos depois. Quem consagrou Santo Tomás de Aquino como o doutrinário fundamental da Igreja foi Leão XIII, no século XIX. Então você veja que ele foi tão profundamente afetado pelas suas próprias descobertas que isso determina a sua carreira, né, na universidade e dentro da Igreja, a sua posição dentro da Igreja, né, colocando em conflito com a autoridade. Logo no começo, várias teses de Santo Tomás foram impugnadas por um concílio. Quer dizer, por que que ele ia arrumar uma briga desse tamanho se ele não estivesse convicto daquilo que está dizendo? Então, quer dizer, é a filosofia, é a meditação filosófica, refluindo sobre a pessoa do filósofo e remodelando-o de alguma maneira. Isso, você vê, quando isso acontece em tipos tão enormemente diferentes como Platão, Santo Tomás e Karl Marx, então, bom, esta é uma constante da filosofia. Então é nessas constantes que nós temos que buscar a definição da filosofia. O conteúdo das descobertas, sobretudo o conteúdo, a forma final das filosofias. Alô, por favor. A forma final da filosofia não serve para isso. Porque a forma final pode ser determinada, vamos dizer, em parte pelos elementos externos que ele está colhendo e que ele procura integrar na sua filosofia. Não é isso? Então, por exemplo, se você vê em que a obra de Karl Marx, ou que a tradição marxista, foi afetada pelas novas descobertas em lógica matemática. Nada. É um desenvolvimento totalmente alheio. Não é isso? Mas, quando você vê, por exemplo, a vida de Georg Lukács, né? Ela foi bastante afetada pela experiência da Primeira Guerra Mundial, que não pode ter afetado Karl Marx, porque Karl Marx já tinha morrido. Você pode dizer que toda a orientação pessoal da filosofia de Georg Lukács é determinada por aquela experiência, para os comunistas, traumática, de ver o proletariado aderindo às suas burguesias nacionais em vez de unir-se numa revolução de toda a Europa contra a burguesia, como eles esperavam que acontecesse. Ele tem que passar o resto da vida. Quando ele fala, por exemplo, que a consciência de classe não é uma realidade, é uma consciência possível. Quer dizer que, mais ou menos na base leninista, você se adianta ao proletariado. Isso quer dizer, a intelectualidade militante se antecipa ao proletário, proletariado agindo não em função da sua consciência atual, mas da sua consciência possível. Isso aqui determina toda a carreira de Georg Lukács. Então, vamos dizer, a experiência espantosa inicial existe, tá certo? Mas o desenvolvimento posterior da filosofia, tá certo? É afetado por fatores externos. Está entendendo? Então, se você procurar as filosofias prontas, finais, e tentar encontrar uma unidade nelas, não pode encontrar. É a mesma coisa que se, isso é tão absurdo quanto você tentar descobrir a unidade do fenômeno chamado pintura, né, pelos temas dos quadros finais. Aqui um sujeito desenha uma maçã, outro desenha um elefante, outro desenha uma catedral, né, outro desenha uma visão angélica, outro desenha uma mulher pelada. Digo, não há unidade temática, tá certo? O que há é uma série de procedimentos que estão no início da atividade da pintura e que determinam que ela seja uma pintura e não outra coisa. Então, este método é usado, vamos dizer, para delinear todas as atividades culturais humanas, só que nunca foi tentado na filosofia. Bom, vamos lá, tem tanta pergunta aqui. Gastei todo o meu tempo com uma só. Aqui tem uma pergunta que eu não tenho certeza de que está muito clara. Douglas Porto. Baseado na premissa que o conhecimento é obtido intuitivamente, ou seja, a partir de uma presença, e também levando em consideração o modelo medieval Cosmovisão, elaborado por C.S. Lewis e explicado por M. Ward no seu livro Planet Narnia, seria possível dizer que cada período histórico é regido por um planeta-deus? Esse apresenta suas questões filosóficas à sua época. Bom, se eu entendo o que você está querendo dizer, a resposta é sim, mas não. Sim, mas de um modo muito genérico e simbólico. Existe um livro muito interessante a respeito, o autor chama Jean-Charles Pichon, e o livro chama Histoire des Mythes, História dos Mitos. Tá certo? Onde você vai ver que, de fato, em cada época você tem uma espécie de divindade simbólica que está inspirando, que cria toda a episteme da época. Isso realmente existe. Tá certo? E o Pichon começa a sua análise lá no tempo do Egito e vem até, por exemplo, o mito da juventude em 68. Não é isso? Então você vê que todos esses temas aparentemente novos, eles são de algum modo são cíclicos. E eu acho que esse é um assunto que vale a pena você estudar. Comece lendo o livro do Pichon, vamos ver o que que dá para fazer com isso aí. Hilton Custódio de Araújo Júnior. Fazendo uma analogia com a teologia, ou pelo menos com a que é a católica, onde parte do trabalho se assenta em desfazer as contradições aparentes e colocar as sentenças nos seus próprios níveis de significado, visando não escolher uma verdade de fé que correria em heresia, o que o senhor faz com o trabalho intelectual de Wolfgang Steckmüller e do Mário Ferreira dos Santos foi feito partindo do mesmo princípio metodológico? Ou seja, não, não foi. Não foi porque eu usei o texto do Steckmüller e o do Mário Ferreira apenas como índices de um fenômeno que eu mesmo tinha percebido. Quer dizer, eu não estou tentando, vamos dizer, harmonizar sentenças, que é, vamos dizer, um trabalho puramente lógico, na verdade, um trabalho lógico-dialético, que é, em parte, o trabalho dos teólogos. Quer dizer, não, o meu objetivo não é harmonizar doutrinas, uma doutrina do Steckmüller com outra doutrina do Mário Ferreira, mas eu estou partindo do princípio de que eles estão falando de fenômenos reais, de coisas que existem. Quer dizer, eu gostaria de encontrar uma explicação para os fenômenos e não uma simples harmonização de proposições, as do Steckmüller de um lado e do Mário Ferreira do outro. Se você quer uma confissão pessoal, eu tenho horror desse tipo de trabalho, né? Harmonizar proposições. Esse é um dos motivos pelos quais eu me desentendo com a tal da filosofia analítica. Eles prestam atenção demais às proposições e pouca atenção aos fatos, tá entendendo? Até o ponto, o Michael Dummett diz que a filosofia é uma coisa para quem gosta de argumentos abstratos. Eu odeio argumentos abstratos. Às vezes nunca tem nada a ver com a história, nós temos que lidar de com os fatos, com a realidade tal e como ela se apresenta. E não com teses que foram criadas com base nela. As teses, frequentemente, elas só servem como indícios de aspectos que apareceram para uma pessoa. Se você pegar, por exemplo, as teses de Karl Marx, bom, ele está falando de algumas coisas que ele percebeu. Então nós temos que ver, em primeiro lugar, se essas coisas existem, e se elas existem sob o aspecto que Karl Marx percebeu, ou se existem sob outros aspectos também. Então, o que interessa é sempre a realidade das coisas e não o que os filósofos disseram. É claro que Aristóteles diz que a investigação filosófica começa com a comparação entre as opiniões dos sábios. Mas, note bem, o que Aristóteles faz nunca é simplesmente tentar harmonizar proposições. Ele usa as opiniões dos sábios como uma espécie de galeria de perspectivas diferentes que estão incidindo sobre um mesmo objeto real. E como essas opiniões, as várias visões entram em contradição, então existe um feixe de contradições que é o próprio objeto. E é disso que Aristóteles está falando. Eu tenho para mim, eu acredito que qualquer objeto existente, ele concentra em si muitas contradições. Pelo fato de que um objeto não, ele não existe só como uma entidade separada, mas ele é um feixe de relações possíveis com outros objetos. Então você imagina, por exemplo, a relação que um gato tem com um rato e a relação que ele tem com você. Essas relações não são trocáveis. Quer dizer, ou ele não pode se relacionar com um rato como ele se relaciona com você. Então, esse conjunto de relações possíveis, que é o que eu chamo de círculo de latência, isso aí faz parte do objeto. Portanto, nenhum objeto se reduz à sua essência. Ele tem um conjunto de propriedades, das quais algumas são mutuamente excludentes. Não podem coexistir. Caio Mesquita pergunta: eu gostaria de saber se o senhor pode nos falar alguma coisa sobre a obra da Zora Celiante, que foi esposa do Antônio Olinto. Infelizmente, não. Eu fui amigo da Zora, ela me entrevistou para o jornal da Academia Brasileira de Letras. Eu li muitos livros do Antônio Olinto e nunca li nenhum livro dela, foi uma coincidência. Então você me desculpe. Muito bem, eu acho que hoje vamos parando por aqui, já são 11 horas aí. Então, muito obrigado e até a semana que vem.